Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos chegando com o nosso programaço Mundo Sertanejo. A partir de agora estamos juntos e misturados, como sempre, né? Muita música, muita alegria, muitos alôs. Um abraço a todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Ah, você ainda não está comigo no Face? Procure aí, Diego Valadares, é fácil, Diego Valadares, e a gente vai estar sempre interagindo, viu? Eu tenho prazer, maior alegria de atender todos os pedidos de alôs, todos os pedidos musicais que eu recebo no Facebook. E também você pode fazer o seu pedido musical falando conosco, né? Através do site, pelo site radioestudiobrasil.com.br. E também você quer corresponder com o Diego Valadares através de carta, você que está aí na fazenda, pode escrever a sua carta para o Diego Valadares e mandar para a Caixa Postal 6300, o CEP 70.749-970. Vou responder a sua carta com muito carinho, tá bom? Vou ler, inclusive, aqui no ar, tá bom? Faça isso, vamos interagir, vamos falar. Como dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não comunica, se instrubica. Quem canta bonito agora, Bruno e Marrone. Perdão. Cristiano Araújo abre o programa cantando Mentes Pra Mim. Vamos de música. Canta Cristiano Araújo, Mentes Pra Mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mas eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Arrocha, arrocha. O amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente. E é desse jeito que eu te provoco. Muito bem, muito bem. Cristiano Araújo, cabra danado, cantou pra vocês. Mentes pra mim, essa música tá no meu show. A galera gosta, muito legal, né? Os amigos da Rádio Cidade FM Castelo dos Sonhos, aí no Estadão do Pará, a Cristine Vermute, o Douglas Araújo, o locutor, a Tainá Cristine, o nosso diretor artístico, o Márcio Araújo, a todos vocês, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês, muito obrigado mesmo, todos vocês amigos ouvintes da Cidade FM Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará. Vamos para a Cidade FM de Santa Rita, do Novo Destino, né? Em Goiás, Estadão de Goiás. Meu amigo Adir Pinto, Nilson Aragão, todos da equipe da Cidade FM em Santa Rita do Novo Destino, Estadão de Goiás. Muito obrigado pela parceria de vocês. A gente fica muito feliz com isso, né? Os amigos de Goianésia, de toda a região aí, ouvindo o nosso programa. Os amigos da Rádio ABC Shalom, Alan Sérgio, todos da equipe. Os amigos da Rádio Beleza, Beleza FM, em Candangolândia, Distrito Federal. Meu amigo Cowboy, o Luiz Rogério, o Gilson, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo William Júnior, os amigos da Rádio Cidade FM, município de Taiangá, Mato Grosso, programa todos os dias às 13 horas. Um abraço a você, viu? Meu amigo William Júnior, sempre interagindo comigo no Facebook, todos da equipe da rádio, os locutores, os programadores, as recepcionistas, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Estamos aqui no nosso mundo sertanejo. Bruno e Marrone cantam Chamego Bom. Aqui chamego bom, e você me faz. Que chamego bom que você me faz. Que chamego bom que você me faz. Que chamego bom que você me faz. Eu gosto quando a gente fica embaixo do chuveiro, você ensaboando o meu corpo inteiro. Mistura de amor, desejo e sedução, e paixão. Adoro tomar com você o café da manhã, ouvir você dizer que sou seu Dom Juan, que eu sou o dono do seu coração. Você me faz. A ficha meu bom que você me faz. A ficha meu bom que você me faz. Você fica emburrada comigo, mas depois de um beijo fica tudo lindo. A gente pega fogo em cima do colchão. E paixão. Adoro quando você usa aquele seu vestido colado, decotado, que mexe comigo. É mais que loucura, é muita tentação. Sedução, que chamego bom, é. Que chamego bom, que você me faz. Que chamego bom, que você me faz. Você me faz. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Ricardo Teles, a Deus Helena Teles, o Jaime Cacheta, a Kelly, todos vocês amigos da Rádio Vitória FM Cocalzinho. Cocalzinho próximo a Brasília, na cidade do entorno de Brasília, onde o nosso programa é exibido todos os dias às 8 horas da manhã com muito sucesso. Valeu, meu amigo Ricardo Teles, todos da Vitória FM. Aí, Cocalzinho, né? Todos nossos ouvintes, Cocalzinho, Águas Lindas, toda a região ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo, né? Muito obrigado pelo carinho. É, minha querida Janice Venec, esposa Christian, né? É, a esposa do Christian, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? É, meu amigo Mardônio Ribeiro, da Cauípe FM, em Calcária, no Ceará. Mardônio sempre interagindo comigo no Facebook, diz que o programa faz muito sucesso, audiência total aí em Calcaia, no Ceará. Todos da equipe da Rádio Cauípe FM, o meu abraço carinhoso, nosso abraço carinhoso de toda a nossa produção aqui do Mundo Sertanejo. Programa todos os dias às 9 da manhã. Minha querida Simone Maciel, todos vocês de Taperoá, na Paraíba, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Programa todos os dias às 6 horas da manhã pela Taperoá FM. Mundo Sertanejo está no ar. Ao som da viola, traz para vocês Mato Grosso e Matias, De Igual para Igual. Essa música, inclusive, está no meu CD ao vivo. Gravei no show ao vivo. Muito bacana, né? De Igual para Igual. Vamos recordar. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola. Ao som da viola. Jurava para mim fidelidade, fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu. Você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim. Hoje

O seu neto estourou, hein? Alô, vó! Foi estourado, votou estourado, votou estourado, é mulherada, eu tô largado. Votou estourado, votou estourado, votou estourado, e meu avô é o culpado. Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho, estude para um dia se formar. Já te amo, eu vou contratar minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu volto é pra adorar. Eu vou descendo um agachado e hoje tá fim de semana. Fazer o quê? Beber com chifarria. E minha avó todo tempo me ligar. Eu tava na sueira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulherada, eu tô largado. Vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, e meu avô é o culpado. Minha mãe quem me criou foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho, estude para um dia se formar. Já te amo, eu vou contratar minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Esqueci agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo uma caixa de hoje pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir, farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar. Eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado. Vó, tô estourado. Vó, tô estourado, é mulher. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Elisângela, em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ouvindo o nosso programa em Cacilândia, a Cristian Mara Ferreira em Alvinópolis, Minas Gerais, a Tânia Janizelli, todos vocês amigos de Humaitá, Estadão do Amazonas, meu amigo Antônio Januário, todos da equipe da Rádio 104.9, exibindo o nosso programa aí em Humaitá, Estadão do Amazonas. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Mari Souza, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Minha querida Penha Oliveira, no Rio de Janeiro. Meu amigo Ricardo Tomé, em Barra Mansa, em Penedo, no Paraná. Muito obrigado a vocês, viu? A Zenaide Arruda, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Meu amigo Sabino, Márcia Fátima, Vânia Rocha, todos vocês em Pouso Alegre, ouvindo pela Rádio 90.9. Valeu, primo, valeu, Neymar. Minha querida Areta Promoções, um abraço a todos vocês, viu? Quero dizer que no dia 10 de agosto, Dia dos Papais, estarei fazendo Baile dos Pais aí em Sítio Novo, Estadão do Maranhão. Diego Valadares em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, no Parque de Vaquejada. Protásio José Marinho, é o Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, em Sítio Novo Maranhão, recebendo Diego Valadares e banda. Vai ser um show muito bacana, estaremos juntos aí em Sítio Novo Maranhão, dia 10 de agosto, Dia dos Papais. Vamos de música? Leandro e Ricardo cantam Oba Oba. Aliás, Leandro e Ricardo estão também com o programa gerado aqui pela nossa produção, Central de Produção, Rádio Estúdio Brasil. Leandro e Ricardo, dupla de sucesso, viu? Você, diretor, amigos, diretores aí de toda a nossa rede,